cercou. Meus olhos só enxergavam ventos fortes, mar bravio. Depois de ouvir a sua voz, o medo transformou-se em confiança. Me trouxe a memória o amor que derramou em mim. Nasceu a esperança. Entreguei a Deus todos meus caminhos. Confiei, pois sei que tenho o melhor pra mim. Quando eu chorei, eu clamei, minha voz escutou. Quando eu pensei em desistir, sua mão mais uma vez me alcançou. Eu entendi que o seu poder se aperfeiçoou. Mas tudo será por sua graça. Depois de ouvir a sua voz, o medo transformou-se em confiança. Me trouxe